seus moinhos. Foi registrada nas últimas horas. Essa violência está sendo praticada por jovens brancos de classe média alta que se denominam seguidores do nazismo, justificando seus atos como a melhor forma de fazer uma limpeza étnica. O resultado dessa violência já tem um saldo de 3 vítimas fatais, que foram perseguidos e alvejados com tiros a queima-roupa. As vítimas não tinham envolvimento com drogas ou passagem pela polícia. Todos eram negros e voltavam de um show de rap. A barbaridade foi tanta que, depois de serem mortos, os jovens ainda tiveram as costas rasgadas com um objeto cortante que foi usado para fazer o símbolo da suástica. As autoridades estão agindo com cautela ao fazer comentários para não atrapalhar as investigações. A qualquer momento, voltamos com mais detalhes. Aqui é Simone Patrocínio para a Rádio Periferia. Aí cuzão, tira da bandido, vem na minha perseguição. Filho da puta, resolve comigo, aqui é o preto da fita. Eu vim pra fuder a sua bunda, racista, neonazista. Filho da puta do caralho, aqui é a favela, o termo ruim do dicionário. Clic, clac, plá, plá. Tem sangue na pista, a lista de Schindler, teoria do racista. Vem, me segue na quebrada. Filho da puta, que não vale nada. Eu tô aqui firme no gueto, de cara na foto, longe da loucura. Não devo nada pra esse filho da puta que me segue de viatura. Sai fora, cuzão, atirado. Aqui não tem otário que vai cheirar seu rabo e se me erra. Não vou vender os meus irmãos da favela, eu tô na fita do tipo nazista que circula de carro na periferia, que oferece perigo pra mim, pra você, pra sua mini. Quer fuder os malucos do gueto, não gosta de pop, não gosta de preto. Foda-se o padrão perfeito que atua na novela. Foda-se o playboy, a burguesa, cadela de sotaque italiano. Eu vou quebrar o racista que tá me tirando. Aqui é a favela, quilombo incendiado, descendente de escravo que quer ser respeitado. Toda favela é quilombo incendiado. Sereia, eu não falo do mar, falo de toda a patifaria que rola na quebrada. Pro playboy eu sou perverso, pra polícia eu sou o resto. Talvez eu seja o justo de algo mais complexo, tipo o maluco corre atrás, o cerco tá fechando. Quantas vezes o playboy passou de carro me tirando? Mas aí, cabeça fria, negritude é correria. Foda-se o nazista, acredito numa luz que me guia. Sai do carro sem conversa, sai filho da puta, tira a mão da cinta. Você tá na minha mira nazista, deita com a mão na cabeça. Se mexer vou te encher de tiro, Zé. Não tem nada a ver com isso não. Cala a boca, filho da puta, vai se fuder. Alta velocidade, a vingança na fita. Arrependimento não tenho, foda-se o nazista. GL preto, frio no ato, o nazista crivado no mato. A mãe do playboy chora e pede paz no estado. Foda-se, foda-se, foda-se a carreata. Nazista filho da puta, tem homenagem prestada. A vaca chora, simula o desmaio. Que falsidade do caralho. Hitler é seu deus absoluto. A suástica, tatuagem é o trunfo do puto. Mas não constou, a fita é cruel. O neguinho é macabro, cheio de disposição pra fuder o seu rabo. Foram encontradas nesta manhã 4 corpos de jovens brancos ainda não identificados. Todos têm uma tatuagem da suástica. A polícia não descarta a hipótese do crime ter sido praticado como vingança pela morte de 3 jovens negros da periferia de Vila Velha na semana passada. Aparentemente, as vítimas são rapazes de classe média alta. Ao lado dos corpos, foi encontrada uma caminhonete Pajero com marca de vários tiros e sem placa. Até quando essa guerra racial e infundada vai continuar fazendo vítimas? 500, Brasil, favela, negritude, rebeldia da guerra. Aqui se faz, aqui se paga, prevalece a lei da selva. Vamo aí, o sistema não dá trégua. Aqui ninguém paga pro racista de merda que tem nojo da preta lavadeira, que faz cara de mal pro moleque que revira a lixeira. Mas aí, vem comigo, bate de frente, sente o choque. GL preto, sangue ruim do hip hop, que tira o racista que não vai com a minha cara e tem medo. Tô com disposição pra fuder seu preconceito. Aqui é a favela, quilombo incendiado, descendente de escravo que quer ser respeitado. Toda favela, toda favela.